Yeah, yeah. Para de drama, fecha a porta e deixa a mala ir. Não sei porque é tão difícil de admitir. Cê tá errada, mas o orgulho quer sobressair. A gente pode resolver, pra que brigar, pra que romper? Uma palavra sua pode mudar tudo, é só dizer. É só dizer. Te dou alguns minutos pra pensar. São oito letras simples de dizer. Desculpa. E se não quiser, não vá se arrepender. Desculpa. Não vai arrancar pedaços sem falar. Desculpa. Te dou alguns minutos pra pensar. Desculpa. São oito letras simples de dizer. Desculpa. E se não quiser, não vá se arrepender. Quantas vezes eu já perdoei? Pra você vir errar outra vez. Você finge que nada aconteceu. Você finge que o culpado fui eu. Tô cansado de ver você me tratar mal. De não me dar valor, de não me dar sinal do seu amor. A gente pode resolver, pra que brigar, pra que romper? Uma palavra sua pode mudar tudo, é só dizer. É só dizer. Te dou alguns minutos pra pensar. São oito letras simples de dizer. Desculpa. E se não disser, não vai se arrepender. Desculpa. Não vai arrancar pedaços sem falar. Te dou alguns minutos pra pensar. São oito letras simples de dizer. Desculpa. E se não disser, não vai se arrepender. Presta atenção, não vou repetir. Esse teu orgulho ainda vai te destruir. Se ainda existe amor, como você diz. Se você ainda crê que a gente pode ser feliz. Baixa um pouco a bola, não vai doer. Você me machucou e a cura é você. É no tudo ou nada, como vai ser? Diz aí, diz aí. APX. Desculpa. Não vai arrancar pedaços se falar. Te dou alguns minutos pra pensar. Desculpa. São oito letras simples de dizer. Desculpa. E se não disser, não vai se arrepender. Desculpa. Não vai arrancar pedaços se falar. Desculpa. Te dou alguns minutos pra pensar. Desculpa. São oito letras simples de dizer. Desculpa. E se não disser, não vai se arrepender. Mm-hmm.